dizer que não estou certo, que não devo entrar por esse caminho que estamos vivendo em tempos modernos, e posso acabar falando sozinho. Vão dizer que muitos dos meus colegas já disseram isso e hoje estão calados. Mas minha resposta é firme e segura, sou um dos que amam a verdade pura. Não posso me unir aos acovardados. Desde que encontrei com essa verdade, aprendi a amar a santa doutrina. Quando vejo crente de qualquer maneira desobedecendo o que a vida ensina, a minha alma chora muito amargurada. Gostaria tanto de dar algo jeito, porém eu estou dando esse conselho. Meu irmão querido, olhe no espelho, Deus só quer ovelha limpa sem defeito. Ninguém se iluda com quem ensina que Deus só precisa do coração. Isso é doutrina do nosso inimigo. Para a salvação, ele quer espírito, também corpo e alma, sem manchas, sem rugas, imaculados. As modas do mundo são para os mundanos, as idolatrias são para os romanos, mas no céu só entra os purificados. Sei que esta mensagem é um pouco pesada, muitos vão querer me crucificar. Jamais tive medo de ameaça humana, se é a verdade eu devo falar. Nem que seja a última coisa que eu faça, dormirei louvando ao Senhor Jesus. A verdade dói.